4 anos é aquilo que me dei desde a altura em que decidimos ininterruptamente ter aqui o programa Cá Se Fazem, Cá Se Tocam e convidar uma banda por semana. E, curiosamente, temos a hipótese, como já várias aqui falámos, de reeditar algumas conversas, porque, entretanto, aquilo que foram álbuns da altura, já agora há novos trabalhos para apresentar. E é sempre com grande prazer ter a percepção de que, algumas bandas e alguns autores que na altura eram algo desconhecidos, quando voltam aqui à Boa Nova, felizmente já começam a ter méritos consagrados e, neste caso, na nossa opinião pessoal, um mérito mais que merecido. E falávamos na altura, isto já lá vão 2 anos e qualquer coisa, do álbum Songs of the New World, de que foi dos álbuns mais votados aqui na Boa Nova e daqueles que mereceu a melhor atenção dos nossos ouvintes. Claro que o Xari Armazgani andou por aí, gravou também em português, já iremos falar sobre isso. Agora tem aqui um novo álbum, Song of Distance, de que tem uma edição em vinil também, e não só, prepara-se para editar já no próximo mês de outubro, passar a ter uma edição internacional. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, uma vez mais, Xari Armazgani. Obrigadíssimo. Não errei quando disse que vai ter uma edição internacional dentro de dias. Exatamente. No futuro próximo estamos, portanto, a organizar isso. Vamos lançar este disco um pouco por toda a Europa e, portanto, é esse o plano. E diz muito bem, é exatamente isso. No entanto, essa edição não é uma novidade, até porque, entretanto, no espaço destes 3 discos, para além do EP também do Tell the People, uma edição da Ótimos, não é? Há aqui um introducing de Tomás Gani, não é? De que teve edição internacional com temas do primeiro álbum e não só. Exatamente. Era, portanto, uma conjunção entre 5 faixas do primeiro álbum e o EP que falou, Tell the People. Portanto, esse disco foi distribuído na Escandinávia, no Benelux, levou-nos a algumas turnés por esses países, e agora contamos que esta edição do Song of Distance seja num território mais alargado, e tudo indica que assim será. Change your name. Change your ways and all you've known. Keep it down. You'll be found and you'll be gone. You must know how it goes and how it's done. Stay a while. The slaughterhouse floor. Told the truth. Joke or two to make it fun. Your guilty night lays bare and bright under the sun. They make you bow to show you how you were wrong. So stay a while. The slaughterhouse of love. The slaughterhouse of love. The slaughterhouse of love. The slaughterhouse of love. The slaughterhouse of love. Change your name. Change your ways. All you've known. Keep it down. You'll be found. under the sun. Make you bow to show. Antes de falarmos ainda do álbum, vamos falar aqui do Festival do Eurosonic na Holanda, há pouco falava também da Escandinávia. O que é que tem sido a Mazgani fora de portas, ou seja, fora de Portugal? Olha, são pequenos passos que se vão dando e as coisas felizmente vão sedimentando. E como calcula as viagens, proporciona outras viagens com os contactos que fomos fazendo, as pessoas que fomos conhecendo pela estrada fora, e também viajamos com esse intuito, não é? Queremos que o percurso seja, que não seja episódico, que não seja pontual a viagem, que a coisa tenha continuidade, não é? E temos trabalhado nesse sentido e as coisas realmente estão a ganhar forma e, portanto, voltaremos, por exemplo, à Holanda, que falou, num futuro próximo também. Portanto, vai-se organizar uma turnê já com, digamos, alguma atenção, devagarinho. Eu recordo-me da conversa que tivemos na altura a propósito do Song of the New Art, do interesse que mais garantia ter uma carreira consistente. Exato. E isso tem-se notado, é consciente consigo próprio, com aquilo que pretende. Com certeza. Está muito satisfeito, ou seja, olhando para trás, enfim, deste curto espaço que me dei a estes dois álbuns, e por meio com o EP e uma participação num tema também em português, de que já iremos falar, está satisfeito? Era isto que almejava há 4 anos atrás? Ouça, eu quando digo que procuro alguma consistência... Falo num plano muito abstrato, é uma coisa íntima, não sei depois como é que a coisa se vai concretizar, compreende? Mas, para responder diretamente à sua pergunta, estou muito grato, muito, extremamente grato por tudo o que tem acontecido, ultrapassem muito as minhas expectativas e sim, muito satisfeito com o modesto percurso, mas... muito gratificante que tenho tido a sorte de ter, sim. Hear me all you friends and strangers, hear me close and hear me right, hear me all you band of angels in the glory of the light. Hear me now my broken father, you are gone out of sight. Hear me all you winter sailors, sailing through that endless night that says goodbye. Everything must die. It all seemed so easy under that summer sky. There's nothing here that needs me. Yellow moon, take your flight. Burning star so far above me, hide your feeble fire. All I can find is distance and stare in that madman's eyes. So I sink like a shipwreck, though every river's dry. This is goodbye. Everything must die. But it all seems so easy under that summer sky. She housed my thirst and hunger, sheltered my rugged sides, gave me her heart to master. She never told me why. Gave me her purest morning, her mirror shone so bright. I never heard her calling. Left everything behind to say his goodbye. Everything started, but it all seemed so easy under that summer sky. This is goodbye. Everything started, but it all seemed so easy under that summer sky. Tenho a percepção de que este álbum era muito aguardado. Mais não seja depois do Super Walking Stock, não? Podou estrear alguns temas, eu recordo-me, aliás, de uns temas que gosto muito e que ou que ouço dizer será o próximo single, Beggar's End. Exatamente. Que foi estreado. Tem a noção de que já nessa altura havia pessoas ávidas de saber o que é que vinha aí de Mazgana? Sim, é um fenómeno muito, muito pequenino, não é? Uma coisa pequenina e singela, mas sim, as pessoas têm sido muito generosas e calorosas e sempre me vão dizendo de... As poucas pessoas vão-me dizendo que lhes agrada o que eu faço e que têm curiosidade para acompanhar. É muito importante, não é, esse calor que as pessoas vão dando, essa curiosidade, porque esta é a forma que nós escolhemos para comunicar, não é? Com as pessoas e sentimos que somos ouvidos, aí tudo vale a pena, não é? Só alguma modéstia da sua parte nos permite concordar consigo quando diz que são poucas pessoas. Poucas pessoas só se tiverem alguma vergonha de o abordarem, porque já não é assim tão bom como isso, desde o seu álbum de estreia, que foi muito aclamado pela crítica. E isto não inclui também aqui a Boa Nova, a nossa quarta parte, enfim. Não sendo nós não sendo crítico, mas gosto particular pelo seu álbum, daí estar atento a, não só ao EP como si, portanto, o EP ligado à plataforma Últimos Discos e que estava à espera deste álbum. Noto que cada vez há mais pessoas, ou melhor, cada vez há menos pessoas que não sabem quem é Shariah Mazgani. E até alguma curiosidade, algumas pessoas que ainda continuam a entendê-lo como uma pessoa que não está ligada ao Portugal, portanto, ou seja, até pelo nome, né, as suas raízes do Irão. E não só, e aqui já corro um risco, mas vou dizê-lo e vou esperar da sua opinião, que pode concordar ou não. Também há pessoas que se aproximaram do seu som editando projetos que pelo menos fazem com que Shariah Mazgani não tenha um som único no país. Já há coisas muito aproximadas. Compreendo o que diz. Penso que sim. Há toda uma nova geração de autores que trilha num território próximo, não é? Isso acho que é muito saudável e positivo e beneficia todos. Portanto, na minha opinião, hoje, quando analisamos e escutamos uma banda, um autor português, já não dizemos que é bom para o português. É bom, ponto. Quer dizer, eu acho que é bom em qualquer lado do mundo. Precisamente. Isso acho que é muito importante no sentido de levar a um reconhecimento todo um movimento, ainda não com as devidas medidas e profissões, mas com um movimento crescente de autores e artistas e grupos que estão a fazer um trabalho extremamente meritório em Portugal. Looking for some way to start it, he ever wanted. Se bem se recorda da última entrevista, nós há uma fase de que já lá iremos, em que perguntamos de que, num concerto, quem gostariam muito de, com quem gostariam muito de tocar ou ouvir fazer um concerto daquele hospital. E não imagino a quantidade de bandas que têm dito o nome de Mazgani. Que fabuloso. Isso é muito importante. E posso lhe dar aqui nomes de que me recordo: Noiserve, Ed Freddy's House, e julgo que houve mais, mas pelo menos estes tenho na memória. Fantástico. Logo à partida, significa que, e provavelmente são pessoas que têm gosto comum, também provavelmente acompanham também os discos deles, e significa, pelo menos no meio, o trabalho de Mazgani não passa despercebido, e pelo menos é reconhecido entre os seus pares. Nada melhor do que esse, propriamente ser reconhecido por críticos. Sem dúvida nenhuma, nada melhor do que isso. É muito importante, é da maior importância para um artista ser reconhecido pelos seus pares, e eu tenho o maior respeito pelos nomes que mencionou, portanto fico muito feliz de ouvir isso. Obrigado por me dizer isso, porque realmente fiquei muito feliz de o ouvir. Então, mas aí está outro que me lembrei, e agora aqui vamos seguir a conversa. Um dos outros que falaram, de que falaram vários nomes, fomos de Dead Combo. De que, enfim, neste disco então temos aqui muitos pontos de contacto. É verdade. Fala-nos então da participação do Pedro Gonçalves. O encontro com o Pedro Gonçalves é determinante. É determinante, quer no aspecto humano, que é alguém de quem tenho muita honra e orgulho de ser amigo, e também, evidentemente, no aspecto artístico e estético. Portanto, foi um feliz encontro em todos os aspectos, entendemos-nos a todos os níveis, e, portanto, o imenso, o infinito talento dele e a sensibilidade com que ele, digamos, abraçou as minhas canções, realmente levaram as coisas para um rumo que eu sozinho jamais seria capaz de atingir. Qual é a outra parte de Pedro Gonçalves e dos seus participantes neste Song of Distance? Vou-lhe explicar mais ou menos o processo, para as pessoas terem uma ideia de como é que as coisas se passam. As canções são feitas, portanto, por mim, sozinho. Portanto, é um tipo que está em casa sozinho com uma viola na mão e tem um papel e uma caneta e vai escrevendo os versinhos e vai fazendo os acordes. depois há uma, digamos, logo de início há uma preocupação para que a canção, antes de ser apresentada aos restantes membros da banda, tenha já uma identidade, tenha já, digamos, que imprima logo por si um cunho e que dite logo um território, uma geografia onde a ação vai decorrer. Depois, confio muito na sensibilidade dos músicos com o trabalho. Eu digo mais ou menos o que é que quero e eles normalmente fazem melhor do que eu peço, imagino. Portanto, é isso. E depois, em relação ao disco, estou-me a referir a, digamos, à construção das músicas para serem apresentadas ao vivo. Uhum. Na questão do Song of Distance, ele foi gravado por mim, Pedro Gonçalves, e pelo engenheiro de som, o Helder Nelson, exatamente, que teve um trabalho determinante, porque ele trabalha à antiga, ou seja, ele capta o espaço onde a ação está a correr. Hoje em dia nós gravamos num estúdio, depois em pós-produção, com os efeitos que se põem, a ação pode correr em qualquer sítio, quer dizer, podemos pôr efeitos, aqueles reverbs grandes e pronto, parecemos a tocar num estádio de futebol. Uhum. E as coisas ficam épicas, etc. Mas isso retira aquele elemento humano que é determinante para que as coisas tenham calor, não é? E o Helder Nelson respeita muito isso. Portanto, o que se ouve é muito o que se passou no disco. Portanto, as coisas, na maior parte, foram gravadas ao primeiro take, quando não ao segundo. Portanto, é um disco muito despojado no que diz respeito à produção, é muito exposto e tentou sempre respeitar o espaço da voz e da história que se conta e dar-se primazia às palavras, não é? Portanto, o trabalho do Pedro e do Helder Nelson são absolutamente determinantes. Daí que vão até Vila Velha de Ródão. Exatamente. Tudo isto que eu estava a contar aconteceu no meio do campo. Portanto, fizemos uma residência de artistas, tivemos cerca de 10 dias num campo, num edifício que não está preparado para ser um estúdio, não é? Não tem o tratamento acústico que os estúdios têm. Isso fez com que no disco se ouçam os pássaros e a geografia que envolve a paisagem circundante, mas penso, com toda a imodéstia, que captar isso foi muito importante, porque quem ouve o disco ouve aquele espaço também, e com toda a geografia envolvente. Portanto, foi para mim uma experiência extremamente, extremamente gratificante. Deu-me muito gozo a fazer as coisas, fiz sempre com muito entusiasmo e excitação o disco. Portanto, foi uma experiência maravilhosa. Winter is over, the rains have all gone, the nightingale by the rose is singing a song. My heart was awake when you knocked upon the door. Come in, my good guest, come in, you're the one I've been waiting for. Your hair like dark silky rivers, where I wish I could drown. I'll bed on the moonbeams of silver and lilies upon your crown. Let us go to the garden between darkness and dawn. You are fair as the full moon, you are pure as the sun. You are my dog, come a little closer, raise up your voice. Winter is over, your lips drip honey, we kiss amongst the trees, drunken birds in the blossom, your name in the breeze. Your feet are small and tender, they brought you to me, they carry you in all your splendor, you are what you are meant to be. You are my dog. Come a little closer. Raise up your voice. Winter is over. You are my dog. Raise up your voice. Winter is over. Bem, isto fez-me lembrar, eu estava a ouvi-lo falar e dava a recordar, o que é o Crystal Ship? Os Doors, que foi gravado numa casa de banho e que andava à procura de uma acústica específica. Quando estava a escrever este disco, veio logo à mente o que é que pretendia? Mais uma vez, em abstrato, tinha uma ideia, sim. A minha intenção era logo, de raiz, romper, digamos, um pouco com a estética mais polida do primeiro disco. Tinha essa intenção, portanto, a escolha do sítio é consciente. Portanto, procurámos esse espaço que convidaria a um som mais sujo, por vezes, e menos polido e uma abordagem, mesmo na gravação, uma abordagem mais emocional e visceral. Portanto, como disse, gravando ao primeiro take, portanto, o que se capta é a emoção de um momento. Isto em oposição a gravar muitos takes e depois montar um take perfeito, que se faz isso, portanto, de várias tentativas, constrói-se um take bom. Aqui não, aqui capta-se a emoção de um momento. Portanto, estávamos cientes de tudo isso e procurámos esse espaço propositadamente, e superou as expectativas, superou pelo menos as minhas expectativas. Uhum. Portanto, neste momento, à distância, uma vez que isto foi gravado em abril, maio, não é, do ano passado. Exatamente. E demorou um tempo para vir a público. É verdade. Passando esta distância, já lhe permite distanciar-se dele, ou seja, perceber assim, se fosse agora, tinha feito aquilo ali, algo diferente? Sim. Isso acontece, penso que sempre, não é? De certa maneira, pode dizer que foi outra pessoa que gravou o disco, não é? É o Mazrani de 2009, não é? Exato. Isso é uma coisa boa. Claro. Deixamos a pele para trás e pronto. E acho que quem faz um trabalho criativo, e toda a gente, na vida em geral, quer dizer, tem que... Você, como radialista... temos de estar sempre a chegar a um sítio, não é? Não se pode chegar. Temos de estar a chegar, quase a chegar, porque chegar, digamos, é a morte do artista. Quando pensamos que já sabemos a coisa, aí é a desgraça. Portanto, é isso, é fazer as coisas e ir e partir imediatamente à procura. Eu, a esse propósito, recordo uma conversa que tivemos aqui com o Pedro Brunhosa, que dizia, e já não me recordo a quem é que ele se referia, mas dizia que havia um autor de um determinado tipo de livros que perdia, pois, tanto tempo na revisão de um dos livros, que o editor dizia, porque é que não fazes outro? É um bocado isso, quer dizer, às vezes a intenção de modificar tanto, às vezes desvirtua a ideia inicial, não é? É verdade, é isso. E também, a priori, antes de irmos gravar, sabemos isso. Sabemos que isso vai acontecer, mas mesmo assim decidimos arriscar e até, quem sabe, falhar redondamente. Mas esse exercício é muito importante. É muito importante, digamos, amandarmos, não é? Depois logo se vê se as asas aparecem ou não. As I fast for your love, as I fast for your love, my eyes won't go blind, as I I fast for your love, as I fast for your love. The lion won't sleep at my feet as I fast for your love. My song doesn't speak as I wait for your love. As I wait and wait for your love, my hand has grown weak. As I wait for your love, as I wait, all your promises will lie as satisfied as I wait. So rain, rain your mercy upon me. Bless, curse this body on fire. This is my name, this is my claim. As I wait. Everything fades as I'm fooled by your love, as I'm fooled by your love. My face has grown pale as I'm fooled by your love, as I'm fooled. My fall, but you won't see me crawl as I'm fooled. It's the season of sorrows as I burn for your love, as I burn for your love. Nothing left to steal or borrow as I burn. Aparecer um disco vendido de mais grande, se calhar há 10 cópias. O que é que isso faz para um autor, como o Charriar, lhe faz pensar? O que é que lhe traz à memória este tipo de situação? Ouça, não é uma coisa que, honestamente, que eu me dedico a pensar. Eu faço a minha parte, não é? O que eu... E bem, e bem. Muito obrigadíssimo. E é isso que eu... Pronto, dedico a ser e a melhorar, quer dizer, não, isso não está nas minhas mãos. Eu, à parte disso, quanto mais gente ouvir, melhor. Portanto, não é uma coisa que eu nem sequer sei se se cabe a mim pensar nisso, quer dizer, eu faço o que posso com as minhas canções e depois toco se vê. Avante camarada, não é? Exatamente. Mas aqui, e vamos aqui falar da questão do álbum e da parte gráfica, não é? De que, aliás, mais curioso ainda é o facto de haver uma edição em vinil que tem uma mancha gráfica muito maior, do tamanho do disco em si, não é? Sim. É uma obra de arte, é um trabalho muito cuidado, de que, inclusive, tem aqui um livrinho interno onde parte está em inglês e uma parte está em português, no momento aqui a parte de introdução, até para abrir horizontes a quem não possa eventualmente perceber a língua, o inglês, mas aqui há um trabalho muito grande e acutilante, que faz com que as pessoas, espero eu, tenham a necessidade de quem gostar de mais ganha de comprar o disco. Sim, a ideia é, digamos, apresentar um certo, sugerir um certo universo, não é? Uhum. E tem que ser um todo, não é? Portanto, espero eu que a capa, que muito generosamente mencionou, que se coadune com as canções e vice-versa, não é? E que remeta o ouvinte para uma certa geografia, um certo território onde a ação está a decorrer. E também, deixe-me já agora, o disco é meu, eu sei, não me fica bem dizer isto, mas acho que realmente a capa está excepcional, é da autoria do Todd Trips. Uhum. Considero um grande artista, tive a sorte de trabalhar com ele para este disco e também no... Aos mais desatentos é o segundo Dev Combo, não é? Exatamente. Já falamos aqui de Pedro Gonçalves. É verdade. Sim, é um... Mas o Tó faz isto já há muitos anos. Uhum. Tem um nome de plume chamado... Chama-se Macintóxico, é o nome dele. Exato, sim. Portanto, sim, e também foi ele que fez a capa do EP. Do Tell the People. Do Tell the People. Portanto, sim, estou muito, muito, muito grato por ele ter partilhado o seu talento comigo, sim. Aqui, a propósito dos agradecimentos, fala aqui em várias pessoas... Ou que presumo que serão os donos do sítio onde estiveram a gravar e de pessoas onde se inclui, exatamente, o Todd Trips, não é? Sim, sim. Estas pessoas são daquelas a quem primeiro mostra aquilo que vai fazer? Ou algumas dessas pessoas? Algumas dessas pessoas são as que primeiro ouvem, sim. São as minhas cobaias. Sim, são as pessoas, portanto, que partilham os meus dias... São amigos da minha intimidade, não é? Portanto, são eles que, com o maior entusiasmo, digo, olha, tenho uma canção nova, tens que ouvir. Portanto, sim, é a minha família, não é? É a minha família. Under this broken tree, a wildfire burns. Oh, the goodness of your deed had no return. How they stole your song. Oh, my silent one, rejoice, rejoice. There's nothing to be done on the frozen road. You left no trace. Do you remember the beauty of your face? With your pilgrim heart round the meadows wide, you knew nothing about the fading of the light. Oh, my proudest rose on those sunny heights. Now the blowing rain has darkened your sight on the moon. Walk the road of no return. Lift up your voice as you feel the season turn. You obeyed all the laws of heaven and earth. The work you've done is nothing worth. The wind will choose what will stand as you measure the stars with your hands. Yeah. a carreira internacional de Charlie Mazzagan está lançada há tempo. E quando digo carreira internacional, ou seja, é o facto de lá fora haver quem conheça Mazzagan. Não estou a falar de um. Da Lady Gaga. Exatamente. Percebeu aquilo que estava a falar. Mas estou a falar de que a internet tipo de imprensa, da especialidade, e falamos na altura, durante a entrevista, nos Irrepetíveis, né? Portanto, em França deram uma opinião sobre aquilo que era o seu trabalho. E depois disso, os juros internacionais, onde estava o Tom Waits, que aliás tínhamos falado na anterior entrevista, onde um dos seus temas do primeiro álbum, julgo que atingiu na altura o terceiro lugar, não é? Exatamente. E estou a falar aqui num conjunto de dezena e meia de milhar de artistas. Exatamente. Ora, isto é um estímulo, naturalmente, para quem estava na altura a começar. Não é, às vezes, enfim, isto tem de ser deselegante. Não é frustrante ter a noção de que muitas vezes é necessário que alguém lá fora diga isto é bom e depois então em Portugal já se ouve? Eu, no meu caso, não tenho essa percepção no sentido em que as pessoas foram sempre muito generosas comigo, sabe? Não são muitas, não quero insistir, não é falsa modéstia, é um... Eu no momento em que estava a dizer isto, estava-me a lembrar não de si, estava a lembrar, por exemplo, da Marisa, mas a propósito... Sim, compreendo. Uhum. Sim, é verdade, muitas vezes aqui nós, quando algum artista, algum fenómeno, seja que nível for, tem o selo de aprovação fora de portas, depois nós temos mais facilidade em aceitar, isso é comum aqui em Portugal, isto falando... Sim, eu penso que sim, é um fenómeno que acontece. Mas no meu caso, a crítica pode ser muito dura com os artistas. E eu, felizmente, fui sempre bem tratado pela crítica em Portugal, que me deixa grato, como deve calcular. E depois, como mencionou, por exemplo, a questão do Tom Waits estar no júri e ter escutado uma das minhas canções e ter votado uma das minhas canções... É muito estimulante, sim, é um estímulo fabuloso, quer dizer, ele é considero um mestre que acompanha os meus dias, cujos discos sou isso há muitos anos. Portanto, saber que por uma vez, eu tipo, entrei lá na aparelhagem dele, portanto, está bom. Para mim está bom. Eu recordo-me dos nomes de que falámos no anterior, a propósito de influências e ideias que eu tinha quando ouvi o seu disco. Lembro-me de falarmos também de Leonard Cohen, que aliás, no momento em que gravamos, ele vai estar aqui dentro de dias em Portugal. Vai ver o concerto, não? Vou pela terceira vez, sim. Isto não se diz, porque isto é fazer inveja, não é? Quem não pode ir, mas pronto, goze por mim, por favor. Pois bem. Então vamos aqui à fase dos desafios, que vamos recordá-los. O primeiro desafio é este. Imagina, aí está, que vem aqui ao hospital fazer um concerto, de que teríamos todo o gosto. E pode trazer consigo dois autores ou duas bandas portuguesas. Quem é que traria? Olha, lamento não ser muito original, mas levaria os Dead Comp, porque... Já cá estiver. Ótimo. Tem que ser, não é? Como levava o Noise Review at Freddy Sound. Retribuiu, claro. Vem um autor da série internacional. Gostaria muito que Mazzagan fizesse uma primeira parte. De quem gostaria Mazzagan fazer uma primeira parte? Ah, pode ser do Ad Con, com certeza. Uhum. Para não ter surgido convite, não é? É verdade. Agora, o terceiro e último desafio, que, ao que nos dizem, é o mais difícil, mas também que nos vai trazer aqui uma questão que foi um tema que levou em português e que já vamos falar. Mas imagino que vai haver um tributo a uma banda, a um autor português, da qual pedem ao Mazzagan fazer uma versão. De quem gostaria muito de participar num tributo e que versão é que escolheria? Isso é uma pergunta realmente difícil. Sabe... Tem a vantagem que foi avisado de que normalmente me dizem que é a pergunta mais difícil. Pode ser a Amália Rodrigues. Uhum, com certeza. Barco Negro. Já algum dia teve esse ensejo ou esse devaneio em casa quando diz que está sozinho à guitarra de o fazer? Sabe, eu apenas me atrevo a mencionar a Amália por estarmos aqui a falar como uma suposição. Uhum. Porque a Amália para mim é outra coisa. Extravasa qualquer rótulo, não é fadista, é uma coisa de outro mundo para mim. Não penso que não arriscaria cantar Amália. Há magníficos fadistas hoje em dia, pessoas que eu admiro imenso, mas quando ouvimos alguns temas cantados pela Amália e depois cantados por esses excepcionais fadistas, fica sempre um bocadinho a desejar. Isto é minha, com todo o respeito pelo trabalho dos fadistas, com certeza. Mas isso trouxe-nos à colação, de facto, aquele tema que gravou em português. Sim, também já está a ver que sou um tipo cheio de laça. Exato. Falamos dessa experiência e me levou a pensar que eventualmente este Song of Distance podia vir a ter, entre aspas, uma réplica. Eu não excluo nenhuma possibilidade. Eu não, isto não é um ponto de honra cantar em inglês, tem saído assim. Mas pronto, é. Eu quero é cantar, portanto, amanhã depois logo se vê. Em questão, a relação à sua questão, a música cantada em português, portanto, é um disco de homenagem ao Adriano Correia de Oliveira, coletânea com vários artistas. Isto surge de um convite de um colega seu, que é o Henrique Amaro. Enfim, aqui tenho que fazer uma ressalva. Eu sou um aprendiz do Henrique Amaro, portanto, o Henrique Amaro da Antena 3, que está ligado, aliás, à plataforma dos Ótimos Discos. Exatamente. É, sem dúvida, dos nomes que melhor apoia, com sabedoria, que afasta dele. O projeto da música em português, não? Sim, é um realmente pessoa que eu tenho profundo respeito e amizade, e para além disso, como profissional, acho que o trabalho que faz é muito meritório e de uma relevância extraordinária. Pronto, surge de um convite do caro amigo Henrique Amaro, e depois ele, na altura, eu não conhecia as canções, os clássicos, não é? As mais emblemáticas, e é quando do convite o Henrique enviou-me a discografia completa do Adriano para escolher uma canção. E deparei-me com a canção que escolhi, A Balada da Esperança, porque já tinha ouvido o Zeca Afonso cantá-la. Portanto, não podia ser outra, quer dizer, era porque o Zeca Afonso, os discos deles acompanharam a minha adolescência, ainda os escuto, mas o Adriano não conhecia tão bem. Isso podia ser uma dupla homenagem, não é? E é o que é, agora é óbvio. É uma música que acompanha nos concertos? Não costumo cantá-la, não. Uhum. Não costumo cantá-la. Eu gostava, pelo menos, de sentir que me dissesse qual era a reação das pessoas, porque é um tema em português e faz parte do coletivo cultural de todos nós, para quem conhece, não? Gostava de ter a percepção do que é para si cantar em português um tema e como é que chega às pessoas com esse som. Pois, não o costumo fazer, mas uma coisa que me alegrou profundamente, me fez muito feliz, foi a reação da família do Adriano Correia de Oliveira ao disco, e foram muito generosos nas palavras. Isso deixou-me muito, muito feliz, e com a sensação de dever cumprido, coisa que não sentia antes de me cruzar, ter a felicidade de cruzar com a família do Adriano Correia de Oliveira. Isto num debate que aconteceu depois do lançamento do disco, a família estava presente e partilharam comigo algumas palavras muito generosas, e pronto, isso deixou-me tranquilo. Muito merecidas, é o que te acrescento. Aliás, meia culpa é dos temas seus que mais passa aqui na Boa Nova, portanto, a par do Somewhere Beneath the Sky, e claro, dos temas agora a propósito deste novo álbum, de que temos muito gosto de divulgar aqui na Boa Nova. Obrigado. E de termos esta conversa. She walks the moonless garden, she walks the moonless garden, waiting for the stars to fall. Her heart is void of patience, her heart is void of patience, praying for the angel's call. She stares the distance while the bonfire's by the night. She sleeps by the side of the road. She never had no one to hold. She wakes with the sound of a thunder. Trumpets call for a soul. She will give up her robes, Father, if you want them. She will call it a bargain as she comes to your door. She will give up her robes, you'll be ashamed for asking. She will rise up dancing as she comes to your door. You were her only lover, you were her only lover, secret. No one could to fire, her eyes turning to fire, burning until she turns cold. She stares at the distance while the bonfire's by the night. She sleeps by the side of the road. She never had no one to hold. She wakes with the sound of a thunder. Trumpets call for a soul. She will give up her rose, Father, if you want them. She will call the bargain as she comes to your door. She will give up her rose. You'll be ashamed for asking. She will rise up dancing as she comes to your door. She will give up her ropes, Father, if you want them. She will call it a bargain as she comes to your door. She will give up her ropes. You'll be ashamed for asking. She will rise up dancing as she comes to your door. As she comes to your door. As she comes, you'll do. As she comes, you'll do. Claro. Essas conversas se permitem quando as pessoas têm a disponibilidade manifestada aqui pelo Mazgani, que aliás temos que reiterar aqui e agradecer-lhe, porque infelizmente foi uma semana para a Boa Nova complicada em termos de telecomunicações, em virtude das trovoadas que houve aqui nesta zona, e Mazgani sempre se mostrou disponível para irmos alterando e conseguimos arranjar um dia e hora de comum para podermos gravar. E isso, é um prazer. Claro, temos que passar para as pessoas da Boa Nova perceberem também que há aqueles que entendem o papel de uma rádio local, que, enfim, que se resume àquilo que tentamos ser, né? Mas que, acima de tudo, pretendemos também passar para as pessoas conhecerem quem é Mazgani, quem é Noiserve, quem é Freddy Zaldes, enfim, de que já aqui falámos hoje, e que, acima de tudo, os discos estão aí para a compra e que as pessoas, acima de tudo, devem poder ouvir. E nós não compactuamos com um playlist de qual fazem um skimming off de várias músicas que deveriam passar e infelizmente não passam. E aí vamos terminar a conversa. Qual acha que hoje é a melhor montra da música em Portugal? Como é que Mazgani consegue chegar às pessoas? Através da sua atenção. E a forma que eu prefiro é nos concertos. Uhum. Eu gosto... É o que eu mais gosto de fazer, é tocar ao vivo. É uma forma de passar a palavra um bocadinho à antiga. E eu gosto, sabe, esse mito do rock and roll e da estrada existe. Existe. Realmente as coisas mudam. Nós mudamos quando estamos na estrada. É uma complicidade tremenda. Tenho a grande felicidade de partilhar a estrada com pessoas de quem gosto muito, tenho uma equipa extraordinária. Portanto, para mim é uma forma muito privilegiada de passar a palavra, é tocar ao vivo. E depois, com pessoas como o meu caro amigo aqui na Rádio Boa Nova, muito e o seu colega, mais uma vez, Henrique Amaro, muito essas pessoas, portanto, as pessoas que não se deixam ir na voragem deste dia-a-dia, um pouco que não deixa muito tempo e espaço para os autores de terem uma voz, falo dos radialistas neste caso, não há tempo para que as coisas sejam filtradas por essas pessoas que têm a posição de poder divulgar a música. Portanto, às vezes é um bocadinho preciso, nos tempos que vivemos, um bocadinho às vezes respirar fundo e olhar para dentro. Uhum. E olhar para dentro e situarmos e não deixarmos ir na coisa. E termos espírito crítico e tentar... agora estou aqui a divagar um pouco, mas não posso deixar de dizer isto. Quer dizer, vivemos num tempo em que já não sabemos o que pensar das coisas. Uhum. Somos tão bombardeados... E às vezes esse recolhimento, esse olhar para dentro, permite a cada um encontrar a sua voz e situar-se e saber o que acha das coisas e, já agora, também dos discos que vão saindo. Portanto, não sei se respondi à sua pergunta, foi assim uma pequena divagação, mas pronto. Aproveitando essa sua boa vontade para com a Boa Nova, e agora, porque estamos também online e as pessoas têm que estar a ouvir, vou-lhe fazer um pedido de uma promessa. É que a próxima entrevista, o próximo álbum que aí vem, e não tenho dúvida que ele virá, provavelmente daqui um, dois anos, não é? Não há prazo, não é? Vai ser entrevista aqui nos estúdios da Boa Nova, porque não vamos permitir estar à distância de uma linha telefónica, não é? Ainda por cima com estes problemas que estamos hoje, não é? É verdade. Olha, da minha vontade e da minha disponibilidade é total, portanto está prometido. Pronto, perfeito. Então, já sabe, vamos cobrá-la, com certeza. Está marcado. Muito bem, muito bem. Masgani, uma vez mais, muito obrigado pela disponibilidade aqui obrigado com a Boa Nova. Obrigado, sou eu. E claro, muito gosto em ouvi-lo. Teremos muito gosto em que este disco, enfim, pelo menos chegue às pessoas, não é? Passe um tell the people, não é? E que as pessoas percebam o facto o que é o trabalho meritório de Masgani. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. The sun, spider webs in the spring. There's a hole in the ground, mockingbirds in the wind. There is fire in my head, there is lead in my feet. There is rain in my heart. There's a shadow on your face, I wonder where you've been. Took that bleeding rose, a purple cypress you bring. There is snow on the road, a sad golden rain. There is rain in my heart. The taste of twilight soul.